Tá ao vivo esse negócio aí? Atrasou hoje, né? Ao vivo? Ao vivo? Tá ao vivo isso aí, meu? Ou será que não tá? Tá ao vivo aí, pessoal? Eu acho que tá ao vivo, hein? Rapaziada, saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatos, o Periscatos Extra. Normalmente às segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. Hoje, quarta-feira, não tem jogo. Vamos de Periscatos, até porque tem bastante assunto, né? Tem assunto pra caramba pra gente falar. E a pauta de hoje não vai ser tanto de bola rolando, mais ou menos, né? A gente vai falar bastante da base e vai falar um pouco da situação política, dado que a gente teve eleições para presidente no último fim de semana e a gente precisa fazer um apanhado geral aí da situação depois do resultado. Boa noite, rapaziada. Boa noite vocês que estão aí no chat. Sejam todos bem-vindos e lasquem o dedo no superchat para terem suas perguntas certamente lidas e atendidas. E para, se quiserem, também mandar um recado para todo mundo, né? Também é um jeito de ficar em evidência aqui no chat. Up the Irons, para quem gostou aí. Certo, rapaziada? Muito bem. Estão curtindo bastante a semana pós-conquista, o Deca-campeonato. Eu admito que eu estou me divertindo bastante, porque eu estou vendo os inimigos, né, os adversários, os rivais, seja lá como vocês quiserem chamá-los, meio resignados. No começo eles deram uma esperneada na segunda-feira, né? Crefisa. Finalmente não foi por fax. E sabe aquelas besteiras, né? Mas entre ontem e hoje, eu já tô vendo eles meio de cabeça baixa, assim, falando: puta, fudeu. Como é que a gente para esses caras? Eles começaram a ganhar de novo. Porque o Palmeiras é assim, né? Quando começa a ganhar, foi mais ou menos o sentimento que eles tiveram na década de 90. Só que na década de 90 a gente tinha o São Paulo também muito forte. Os clássicos eram realizados no Morumbi e eles tinham dinheiro que vinha majoritariamente dessas rendas. Inclusive não só de jogos entre São Paulo e os outros, mas Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos, Santos e Corinthians, tudo era dinheiro para São Paulo. Então eles tinham dinheiro. Agora eles não têm. O Corinthians está numa crise financeira seríssima por causa do estádio, né? Fizeram lá a maracutaia deles e agora não conseguem pegar o dinheiro das rendas. Eles até colocam público lá no entulhão, mas não põem a mão no dinheiro, né? Então a gente, assim, eu só vejo perto da gente assim o Flamengo. O Flamengo realmente pode incomodar se eles fizerem uma gestão de futebol. Falei igual o Cuca agora, né? De futebol. Se fizer direitinho, se fizer tudo certinho, aí pode dar certo, né? Se eles fizerem uma gestão de futebol decente, eles podem incomodar. Porque dinheiro eles também têm. O presidente deles, como eu disse até no último Periscatos, ele pode não entender nada de bola, mas de administração ele entende, e ele botou as finanças do Flamengo no lugar. E eles continuam tendo rendas gordas da televisão, próprio contrato de patrocínio deles continua sendo muito bom. Então, pode ser que a gente esteja diante aí de uma polarização para os próximos anos, pelo menos, entre Palmeiras e Flamengo. Então, por isso que eu vejo corintiano e São Paulino, principalmente. Santista não, não, porque não existem, né? Mas corintiano e São Paulino, eles estão meio que, puta, vocês estão mandando muito bem. Não tem muito o que fazer. Os caras de cabeça baixa mesmo, sabe? Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente não pode subir no salto, né? Então, isso faz o gancho para que a gente comece aqui o primeiro assunto da nossa pauta, que é a reeleição do Maurício Gagliotti. Maurício Gagliotti foi reeleito no sábado com 61% dos votos, 60, 61% dos votos. O Genaro Marino teve 39, 40% dos votos. O que, diante da campanha que foi feita, da forma que foi feita a campanha, ninguém tem certeza, ninguém pode afirmar, mas todo mundo sabe que foi bancada pela Leila Pereira. Distribuição de brindes, de pizza e de camiseta e tudo mais que a gente via ali no Papai Noel, para cima e para baixo, trenzinho, enfim, não se sabe se com recursos do Palmeiras ou da Leila. O fato é que tudo isso foi capitalizado pela candidatura do Maurício Gagliotti. E eu não sei se é do jogo, né, porque isso é tão bom. Quem é sócio do clube, esteve no clube no sábado passado e no sábado anterior, sabe do que eu estou falando. Então, eu esperava uma margem muito maior. Tá bom o som, pessoal? Se não tiver bom, vocês me dão um toque aí no chat, por favor. Tem estagiário de pergunta? O som está bom. Tem, o João tá aí. Tá, beleza. Não sei se você vai pegar com a pergunta, você vai ficar só cortando o nego aí, meu. Então me avisa. Mas o fato é que eu esperava uma margem maior. Eu não sei se essa margem deu uma diminuída por conta dos acontecimentos da última semana, quando surgiu aí uma possibilidade de um patrocinador que cubra o que a Crefisa oferece ao Palmeiras hoje. Talvez a carta que o Paulo Nobre divulgou na última semana da eleição, se manifestando com relação a todos os acontecimentos que ocasionaram na sua saída da vida política do clube, enfim, deve ter dado uma mexida, né? Não o suficiente para reverter o resultado da eleição, mas o recado fica claro para essa nova gestão. O associado está atento. Era de se esperar uma lavada. E foi 60-40. 3-2. Não é uma coisa assim, né? E tudo muito atrelado ao resultado do futebol. Se o futebol for mal, o que eu não acho, que acho que não vai. Acho que o futebol vai continuar indo bem. Então, essa gestão, ela tem que ser muito boa para fazer... Eu não vou falar o sucessor, já vou falar logo para fazer a sucessora, né, que todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas, pessoal, o que, que o Maurício Gagliotti tem que fazer para fazer uma boa gestão? Afinal de contas, o Palmeiras continuou, nesses 2 anos em que ele foi presidente, muito competitivo e ganhou um Campeonato Brasileiro. Ele já pegou o Palmeiras no topo, com um elenco campeoníssimo, de primeiríssima linha, e com as finanças em ordem. Então, quando ele recebeu a caneta do Paulo Nobre, já não tinha casa para arrumar, já estava arrumado, era só manter. que é exatamente a situação onde a gente está hoje. Também casa arrumada, elenco fortíssimo e campeão. Então, é só manter e ajustes, né, no que está errado, que a gente ainda vai comentar. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, uma coisa é você receber o clube baleado, aí você tem que arrumar a casa, então você talvez tenha que fazer passar por um período de estiagem, que foi o que aconteceu em 13 e 14. Para daí você voltar a ser competitivo. Então o Palmeiras passou aqueles 2 anos de cinto bem apertado e voltou a ser competitivo em 15, na transição esportiva. Quer dizer, em 15 foi aquele negócio, né? Troca todo o elenco. Então você começa um trabalho do zero. E aí veio um monte de jogador de transição. Então, Alan Patrick, Raider Matos, Leandro Banana, Amaral, Corinthians se fudeu, Andrei Giroud. Andrei Giroud acho que veio no ano seguinte, né? Ou não, já não lembro mais. Jackson. Então são jogadores assim, legal para o que a gente estava vivendo, né? Pensa em 14, pensa nesses nomes em 15. Pô, tava ótimo. Além de tudo, veio o Dudu, veio o Arouca. Veio, né? Aí vieram também os nomes legais e ficou um time assim, um mix de um time já no nível que a gente quer com, né, o que dá para fazer. E aí foi. Em 2016 já deu uma, né? O que era bom ficou, o que era mais ou menos foi tirado da frente. E aí o time ficou legal em 2016. Aí chegou o Mina, o Gabriel Jesus explodiu. Aí o time ficou legalzão mesmo, né? E aí só manutenção. E aí nesses 2 anos o Palmeiras ganhou um brasileiro e uma Copa do Brasil. Um brasileiro e uma Copa do Brasil num biênio em que ainda foi feito um ajuste. Em 16, em 17 e 18, era só manutenção e o Palmeiras ganhou só um brasileiro. Então, assim, ganhar um brasileiro ano sim, ano não, tá de bom tamanho? Tá. Então ninguém vai reclamar, né? Ah, não. Essa história de obrigação, essa, não tem de consolação. Consolação é um cacete. Puta campeonato. Ganhar um ano sim, um ano não, tá bom? Tá. Dá pra fazer mais? Eu não digo diante do investimento. Diante do investimento, né? Aquele maurês, né, que se usa na televisão. Não é diante do investimento, é diante dos adversários. A gente está sem adversário, gente. Em termos esportivos e administrativos, o Palmeiras está nadando de braçada. Trabalhou para isso, chegou nesse ponto. Não é só dinheiro da Crefisa, né? Já cansei de falar, a gente tem todo vários cestos de receita, né? Então você tem bilheteria, você tem avante, você tem venda de produtos, você tem clube social, você tem venda de jogador, tem televisão. Então tudo isso combinado dá a receita fantástica que o Palmeiras tem. Que mesmo assim é menor que a do Flamengo, tá? Vamos deixar isso claro. O Flamengo tem mais orçamento que o Palmeiras. Mesmo assim. Por quê? Porque tem uma bala da Globo, né? Que faz uma puta diferença. Mas eles não conseguem fazer um time de futebol, essa é a diferença. Eles ainda não estão no nível que o Palmeiras está em termos de planejamento do departamento de futebol. Então a gente vê isso claramente na montagem do elenco, né? O Palmeiras tem um ou outro buraco no elenco, ainda tem, isso desde dezembro eu estou falando, já vai fazer um ano que eu estou falando que o Palmeiras tem um buraco no elenco, que é o centroavante. A gente aposta no Borja, na falta do Borja é quem? O Deverson. O Deverson não é centroavante, né? É um cara forte. Deverson é um bom atacante, funcionou muito bem na mão do Filipão, mas estou falando de um 9-9 na falta do Borja que vive sendo convocado, às vezes não está em boa fase, é bom comer um banco às vezes, e também não é o 9 dos nossos sonhos. É um ótimo centroavante, é muito bom ter o Borja no elenco, não estou cornetando o Borja, nem pedindo a cabeça do Borja, mas acho que ele já mostrou que não é exatamente o 9, né, do melhor time do Brasil. Que a gente precisa ter. A gente tem alguns centroavantes aí em outros times que são melhores que o Borja. Então acho que o Borja é ótimo para ter no elenco. eventualmente para fazer parte desse rodízio que o Filipão já parece que implantou mesmo e vai continuar no ano que vem, mas acho que tem que ter. Mas esse acho que é o buraco mais sério do elenco do Palmeiras. O Flamengo tá cheio de buracos. O Flamengo não tem um abraço pro Juliano, né? Deca, tá comemorando aqui, meio atrasado, mas tá comemorando. É isso aí. O Flamengo não tem defesa. O Flamengo não tem laterais. Agora, o Cuéllar fez um ano muito bom. Mas ele já tá aí há 2 anos e é porque deu certo, porque encaixou, porque ele desenvolveu uma fase boa, porque ano passado ele não jogava nada. Né? Então, e quem que joga do lado dele ali? Né? Então, o Flamengo tem sérios... O Flamengo, assim, a parte ofensiva é muito boa. Tem jogadores muito bons. Se bem que no final eles acabaram recorrendo pro Uribe, que é um meia boca. É pior que o Borja. Então, também tem furo no elenco. Eles têm pontas muito bons, sobrando até. Os caras ficam no banco. Eles tiveram que abrir mão do Everton pro São Paulo, porque não tinha lugar para ele no elenco. Que é um bom jogador, o Everton. E não tem centroavante, não tem zagueiro, não tem meia. Então, o elenco é desequilibrado. Então, por isso que eu falo: o Palmeiras nada de braçada. Tende a continuar nadando de braçada com a Crefisa. Tende a continuar por esses 3 anos. Só que o perigo aumenta a cada ano. Então, assim, ficar simplesmente contente com o resultado atual e não olhar para o futuro é o grande erro. Ah, enquanto a Crefisa estiver aqui pondo grana, está tudo certo. Não, está ótimo. Eu sempre falo. O patrocínio da Crefisa é maravilhoso. Quero a Crefisa para sempre. Né? Patrocinando o Palmeiras nesses patamares. Agora, a partir do momento em que a Crefisa começa a ter influência política e desequilibrar o modelo de receita do Palmeiras, eu fico muito preocupado. A partir do momento em que a Crefisa começa a ter ambições políticas dentro do clube e que passa a ser uma provável controladora dos cofres do clube, ao mesmo tempo em que ela é uma das grandes fornecedoras desse cofre, É um conflito ético terrível e perigoso para o Palmeiras. Por quê? Eu noto, todos vocês devem estar notando, vocês tentaram comprar ingresso hoje para o jogo do Vitória? Um caos, né? O que será que acontece com esse Avante, hein? O que será que acontece com esses ingressos? O que está acontecendo com eles? Para onde eles estão indo? Por que o Avante está cada vez mais sendo colocado em segundo plano? Por que será que... E aí eu falo pelo grupo de padrinhos, tá? Que tem uma porrada de sócio-avante que vai em todo jogo. Os caras estão desesperados. Pô, sou 5 estrelas, não consigo ingresso. Vou ter que comprar a cadeira da W Torre. Porque eu quero ver o Palmeiras, não vou ficar sem ver o Palmeiras. Então por que será que isso está acontecendo, hein? Pô, abre a venda, puf, some os ingressos. O mínimo que a gente espera é que seja explicado. Está acontecendo isso, estamos trabalhando, tá. Agora não falam nada, qual é a reação natural? Debandada do Avante. Por mais que eu sempre falo, eu acho que a gente tem que ser avante não para ter vantagem, mas sim para ajudar o Palmeiras como a gente pode. Mas tem muita gente que fala assim, pô, eu vou continuar sendo avante, só que eu pagava o plano diamante, agora eu vou pagar o plano bronze. Porque eu pagava o plano diamante para eu ter certeza que eu ia ter o meu ingresso. Agora eu vou dar os meus 15 conto por mês e vou comprar a cadeira da W Torre. Tem muita gente fazendo isso. E o Palmeiras perde receita recorrente do mesmo jeito quando o cara faz o downgrade do plano de sócio-torcedor. Então, é uma coisa muito complicada. Esse é um dos grandes desafios do Maurício Gagliotti nessa gestão. Dar transparência. Primeiro, fazer funcionar o sistema de venda de ingressos. Valorizar o Avante. E deixar muito claro para o torcedor. A valorização do Avante passa por deixar claro para o torcedor qual é o problema, o que está acontecendo. Né? Por que não mudar o fornecedor de tecnologia? Por que ficar trabalhando com a Futebol Card? Por que esse vínculo tão, sabe, tão sagrado com a Futebol Card? Por que não exige um trabalho melhor, um serviço melhor da Futebol Card? Por que não buscar um outro parceiro que inclusive forneça outras soluções mais modernas que não se limitem só a ingresso? Né? Por que não implementar na entrada do estádio a biometria para evitar ação de cambista? Tem tanta coisa, né, que a gente pode melhorar nesse sentido. Então esse é um dos desafios dessa gestão. Será que eles vão caminhar nessa direção? Tomara, né? Então, assim, é o que eu vejo onde mais essa gestão pode atacar. É se manter firme, manter a Crefisa como parceira. Manter a Crefisa como parceira. E, bom, isso se a proposta protocolada pelo Genaro Marino, da oposição, que foi derrotado na eleição, for checada e, eventualmente, não interessar ao Palmeiras. Ah, não era bem assim, não era tudo isso, porque se aquelas cifras forem verdadeiras, se a proposta real, no papel ali, for realmente aquilo, porque uma coisa é uma carta de intenção, outra coisa é vir a proposta oficial, tá aqui. Se for isso mesmo, quais são as contrapartidas? As mesmas, só botar o nome na camisa, eventualmente fazer uma outra ação aqui e ali, nada que comprometa demais, né, o dia a dia do futebol do clube. E que vale a pena, pô, se o cara vai pagar 50% a mais que a Crefisa, 30% a mais que a Crefisa, por que não? Por que esse amor todo pela Crefisa? A gente não ama a Crefisa, a gente ama o dinheiro da Crefisa. Não vamos ser hipócritas aqui, né? Eu não tenho ligação afetiva nenhuma com a Crefisa, nem com a Parmalat, nem com a Pirelli. Eu apenas respeito as empresas que confiam no Palmeiras, que estabelecem parcerias com o Palmeiras, e só que é uma relação ganha-ganha. Tá bom para nós, mas tá bom para eles também, porque estão aparecendo às custas da nossa camisa, que é uma das coisas mais sagradas que existe. Então eu não amo a Crefisa, eu não tenho relação de lealdade, a não ser o respeito por um parceiro, né? Mas não devo lealdade, não devo fidelidade, muito menos fidelidade, essa palavra jamais, né? Mas não devo isso, não devemos. A empresa nenhuma, nem a Crefisa, nem a ninguém. O que o Palmeiras tem que procurar para um parceiro, para um patrocinador, é a melhor proposta. Então, se a proposta do outro for melhor que a da Crefisa, o Crefisa é obrigado por tudo. Mas a gente tem essa proposta aqui, a gente vai aceitar, a não ser que você cubra. Quer cobrir? Aí a gente fica com vocês, porque em respeito a esse tempo todo que a gente já está junto. Vamos fazer isso? Que a proposta está aqui. Já analisamos, é quente, é real e vai dar muito mais dinheiro para o Palmeiras do que você dá. E o contrato está para vencer agora no fim do ano. O Maurício Gagliotti, será que ele já sentou com o representante dessa empresa indicada pelo Maurício Gagliotti, pelo Genaro Marino? Será que ele já fez isso? Tomara, né? A gente não sabe, né? Então a gente fica torcendo para que isso aconteça. Então esse é um dos grandes desafios também do novo presidente. No mínimo ele tem que deixar claro para os associados e para a torcida que a oferta existe e que ela foi recusada por isso, isso e isso. E justificar, explicar. Principalmente para os associados do clube, né? Mas também para o torcedor. Ou aceitar, né? Por que não? Então, a gente quer uma posição. Ué, e a oferta da Black Star? Por que que não foi para frente? Ou está caminhando? O que que está acontecendo? Né? É maior que a Crefisa mesmo? Queremos saber tudo isso. Tem também a questão da televisão. Ele tem que conseguir um bom contrato. Ele tem que... Pô, na condição que o Palmeiras está, o Palmeiras passou de um mero coadjuvante nessa negociação toda ao mais importante de todos. Hoje o Palmeiras, a torcida do Palmeiras está crescendo assustadoramente. Então, criançadinha, está tudo crescendo palmeirense. Então, vem aí uma nova geração de palmeirenses. Então, vocês aí que estão na faixa dos 20 e poucos anos, vocês vieram na onda da Parmalat. Viraram palmeirenses na onda da Parmalat. Palmeiras ficou bonito de novo na década de 90. Na década de 80 não tinha criança palmeirense. Quer dizer, tinha quem tinha ficado palmeirense na década de 70, mas ninguém se tornou palmeirense na década de 80. Então tem uma faixa etária aí de quem nasceu, de quem está entre 30 e 40 anos, que sabe que a proporção de palmeirense nessa faixa etária aí é menor. Por quê? Porque foi o momento em que, quando tinha, sei lá, 7, 8, 10 anos, que é quando a criança define o time, o Palmeiras estava numa draga absurda. Não ganhava nada. O Palmeiras reagiu na década de 90. E depois teve outra draga. Então agora a torcida do Palmeiras está se renovando em ondas, né? O que a gente precisa fazer é retomar essa hegemonia e fazê-la ficar longa. Porque daí a gente volta a ser. Gente, o Palmeiras já foi a maior torcida do estado, porque batia pau a pau com a do Corinthians. Então era a maior junto com a do Corinthians. Era tipo 40% Palmeiras, 40% Corinthians, 20% o resto somado. Quando eu era criança era assim. Ou era Palmeiras ou era Corinthians, não existia São Paulino, muito menos Santista. Aliás, tinha mais Santista que São Paulino. São Paulino não existia. Essa praga aí ficou grande na década de 80 e 90, graças ao Morumbi, graças ao dinheiro que a gente dava para eles. É um absurdo isso, né? Então, essa é mais um desafio pro Maurício. Capitalizar o crescimento da torcida e transformar isso num excelente contrato para o Palmeiras com a televisão. Então, vejam como já são ajustes numa administração. Porque a administração do futebol vai muito bem. A base para se montar e se manter um time bom está montada. É só manter. Então, o que o Palmeiras tem que fazer agora, nesses próximos anos, são ajustes finos para aumentar a diferença. A gente já está no topo. Aquele negócio, chegar no topo é difícil. Mas mais difícil ainda é se manter no topo. Então, para se manter no topo, o Palmeiras tem que fazer exatamente esses ajustes finos, para manter a diferença grande em relação aos outros. Porque os outros estão correndo atrás. O cara fez o funk aí, quem não tem corre atrás. Os caras estão correndo, eles vão correr. O Palmeiras subiu o sarrafo, começa a aumentar a distância, um olha pro outro e fala: puta, a gente tem que se coçar aqui, meu. O sarrafo subiu, a gente tem que melhorar. E eles vão melhorar. O Palmeiras puxa a fila e eles vêm. Então, se a gente ficar aqui deitado em berço esplêndido, eles alcançam. A gente vai nivelar o futebol brasileiro por cima? Vai. Mas a gente quer continuar no topo. Tudo bem, a gente puxa os caras para cima, mas a gente tem que continuar, no mínimo, mantendo a distância. Melhorando, melhorando, melhorando. A gente tem que fazer isso. A gente tem muito caminho para percorrer ainda. A gente tem que olhar os maiores times do planeta e mirar: ó, quero ser igual a esse cara aqui, quero superar esse cara aqui. Tem um potencial para isso, gente. Por que não? A gente tem que parar com esse vira-latismo. Dá para subir, dá para melhorar, muito ainda. Tá? Então é assim que eu vejo esses próximos 3 anos para o Palmeiras. Vamos torcer muito para o presidente aqui ter juízo. Ele é palmeirense, gente. Tem muita gente que fala assim: é político, só tem interesse pessoal. Ele é palmeirense. Ele só está fazendo do jeito dele. Ele cometeu aí uns erros que eu acho graves nessa primeira gestão, tanto de cunho administrativo, como de cunho político e até de cunho pessoal. Eu não faria algumas coisas que ele fez, mas é o jeito que ele achou melhor. Ele é o presidente, ele que está na cadeira, ele que está com a caneta na mão. É uma responsabilidade muito grande, uma pressão muito grande, e ele fez as escolhas dele. A gente torce para que ele tome as decisões certas para o Palmeiras. Outra frente que a gente precisa discutir, que também diz respeito a esta gestão, mas aí é um assunto um pouco mais específico que eu quero me aprofundar um pouco mais, é a base. Então vamos tirar esses caras daqui e vamos colocar. Aê, a molecada. Ontem eu e Bruno Zaniolo estivemos lá no Allianz Parque, transmitimos a final da Supercopa do Brasil entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. E o Palmeiras havia perdido o primeiro jogo por 4-3 no Morumbi, precisava de uma vitória por 2 gols para ser campeão, ou de uma vitória simples e vitória nos pênaltis. O Palmeiras saiu perdendo, virou o jogo, venceu por 2-1, golaço do Papagaio. E aí nos pênaltis acabou derrotado, 5-4. Um dos meninos lá, nem vou falar o nome, quem assistiu o jogo sabe quem foi. Mas é legal não expor muito, né? Nessa. Ah, tal cara errou, ele é o culpado. Não, vamos tirar isso daí, né? É base, a gente tem que dar força. Então, preservar nesse momento eu acho que é o mais legal. Quanto menos falar, melhor. Se bem que todo mundo sabe quem foi. Mas ele bateu muito mal. Bateu, sabe aquele estilo Henrique Dourado? Foi dar uma paradinha, foi fazer uma. Não sei. Na verdade, eu não acho que o menino foi fazer graça. Eu acho que ele achou que ia conseguir vencer o goleiro com essa técnica, mas porra, pra, sabe, aplicar uma técnica dessa numa final de campeonato, você tem que treinar demais, você tem que, sabe, ter 100% de aproveitamento no treinamento para se sentir seguro para fazer isso. Duvido que ele tenha treinado assim com 100% de aproveitamento, do jeito que ele bateu, né? Então, assim, é aquela coisa que eu sempre falo sobre pênalti. Esse pênalti de deslocar o goleiro, ó, é pra Djalminha, é pra Evair, não é pro menino da base fazer, né? Então quem dá um mau exemplo são os profissionais de hoje que também se acham, tipo Henrique Ceifador. Esse filho da puta ele consegue bater direitinho, ele é grosso, mas essa técnica ele desenvolveu com maestria. Então ele é a exceção que confirma a regra. Pra bater pênalti assim, você tem que ser Deus ou semideus. A exceção é o Henrique Dourado. Mas a gente não pode se basear pela exceção, né? Então, você que vai treinar pênalti, treina o pênalti ali naquela área onde o goleiro não pega, bate sempre ali, esquece do goleiro, não fica olhando o cara apontando, é ali, vou ali, esquece, sabe? Vira um robô na hora e executa o movimento mecânico e faz o gol. Esquece, sabe? É treinamento mental. Vou me concentrar e vou fazer. Não interessa se é final, se é treino. Eu estou fazendo isso. Vou meter a bola ali, vou fazer o gol. Acabou. Faz o gol. Sabe? Faz o que tem que fazer. É um movimento mecânico. Ele é totalmente alheio a emoções. Então faz parte de você bater um pênalti bem, você viver um momento ali sem emoção. Você ter capacidade suficiente de concentração para não se emocionar e fazer o movimento certinho. Faz parte da técnica o controle emocional na hora de bater um pênalti. Então acho que faltou isso para os meninos ontem. Faltou isso para os profissionais esse ano. Quantos pênaltis a gente errou nessa temporada? Um monte, né? Acho inadmissível para um time que quer ser a ponta da ponta da ponta do futebol sul-americano. Isso é uma coisa que tem que ser atacada urgentemente. Mas, independente dessa derrota, falei demais da derrota de ontem, né? Aliás, da vitória. Nós ganhamos o jogo. Mas da perda do título. Não é o mais importante. O mais importante é a gente falar realmente do que foi todo o ano da base. Pela terceira vez consecutiva, o Palmeiras venceu 3 dos 5 campeonatos paulistas. A gente tem 5 categorias na Federação Paulista: sub-11, 13, 15, 17 e 20. Então são 5 campeonatos. Em 2016 nós ganhamos 3, em 2017 nós ganhamos 3, em 2018 nós ganhamos 3. O resto fica para os outros. Então 60% dos campeonatos são nossos. Se você for. Quer ver? Eu vou tentar. pegar uma figurinha que eu fiz aqui. Vou improvisar, tá, gente? O que vai dar a exata noção para vocês de quanto o Palmeiras evoluiu na base desde o início desta década. Estou extraindo aqui uma tabelinha no Excel que eu fiz. Vai levar 2 minutos, 1 minuto, nada, segundos. Vai levar alguns segundinhos só. Ó, vou colocar aqui na tela agora. Aqui, ó, pronto. Ai, que rápido. Vocês estão vendo isso aqui? Então, em 2011, vejam que tem nas linhas, a gente tem os anos, e nas colunas a gente tem as categorias. Em 2011, o Palmeiras ganhou 2017, sub-17. Sub-20 ganhou o São Paulo, sub-15 ganhou o Desportivo Brasil, sub-13 ganhou o Corinthians, sub-11 ganhou o Santos. Vejam, entre 2011 e 2015, o que que o Palmeiras ganhou. Ganhou um sub-17 e um sub-15. O trabalho de reestruturação da base começou em 2013. Então é óbvio que em 2013 o Palmeiras não ia ganhar nada. E nem em 2014. Começou a ganhar em 2015. E ganhou no sub-11, os mais pititicos ali. Aí você vê que conforme eles foram crescendo, então o pessoal que começou em 2013, com 11 anos. Em 2016, já estava com 14 e 15. Então eles já começaram a ganhar título. Ó, o sub-15 aqui ganhando o título em 2016. E os mais novinhos que começaram também, já depois de 2013, ganharam o sub-13 e ganharam o sub-11 em 2016. E aí, vejam como ele, conforme o tempo vai passando, o Palmeiras vai ficando mais e mais competitivo. Em 2017, o Palmeiras chegou em todas as finais. Perdeu a do sub-13. Assim, quem lembra da final do sub-13 ano passado, foi lá na Fazendinha. Corinthians com a vantagem, que tinha a melhor campanha. Ficou por um gol e a bola ficou rodando assim na linha do gol do Corinthians e não entrou. Foi por isso aqui que o Palmeiras não foi campeão do sub-13 ano passado. E no sub-17, com a Ponte Preta, também foi uma decisão bem apertada. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo lá no Moisés Lucarelli. Roubado. Foi roubado. A gente registrou isso no Verdazo. Tá? Então podia ter ganho todos. E esse ano chegou em todas as finais. Foi melhor que ano passado, que esse ano a gente chegou em todas as finais com a melhor campanha em todos as categorias. E decidiu em casa todas. Acabou perdendo no sub-11 e no sub-15. No sub-11 foi por detalhe, né? Foi por um gol também que ficou. E no sub-15 foi a zebra, porque foi 0x0 lá e o Palmeiras acabou perdendo de 2x1 jogando em casa. Em casa, entre aspas, porque eu não sei por que mandaram o jogo para Osasco, né? Fomos decidir a final em Osasco. E o sub-11 foi decidido em Diadema. Quer dizer, se fosse feito na nossa casa, num estádio nosso, porque o estádio acabava sendo neutro, tinha torcida do São Paulo. Né? Sendo que o jogo de ida só tinha a torcida deles. No jogo de volta era a torcida dividida. Talvez se o ambiente fosse mais palmeirense nas finais, o Palmeiras tivesse um pouco mais de vantagem. Os meninos, principalmente, né? Faz diferença isso. Para profissional, nem tanto. Mas os meninos sentem essa diferença de ter torcida contra, torcida dividida. Mas mesmo assim, o Palmeiras ganhou 3 dos 5. De novo. Então vejam, nos últimos 3 anos, que o Palmeiras ganhou 9 dos 15 campeonatos. E vejam, de 2015 para trás, ganhou 2 de 25. É uma puta diferença, né? Então, por esse quadro aqui, pelas corzinhas, né? A gente vê o quanto a base do Palmeiras evoluiu absurdamente. Absurdamente, não é pouco. Evoluiu absurdamente. Então a gente vê que o Santos tinha uma presença muito grande. O Palmeiras pegou o lugar do Santos. O São Paulo sempre teve uma base boa, continua tendo. Se tem uma coisa onde o São Paulo não entrou em decadência, foi a o trabalho da base deles, que continua sendo bom. E o Corinthians tinha lá, né? Ganhava sempre os títulos e tal. Vê, ó, tá parando. Nos últimos 3 anos só ganharam um. Nos últimos 3 anos só ganharam um campeonato de 15. Até a Ponte Preta ganhou um também. E o Santos já não ganhou nada nos últimos 3 anos. Né? Meninos da Vila, não sei o que. Cadê os campeonatos? Tudo bem que eles continuam revelando o jogador. E é nisso que a gente quer chegar. É, porque não basta só ganhar campeonato. Tudo bem, estamos ganhando campeonato, beleza. Mas e agora? Essa é a pergunta que está aqui no texto. E agora? Estamos revelando um monte de jogador. O Papagaio fez um golaço ontem. O Ian chegou, vai estourar a idade agora. E agora? O que a gente faz com o Ian? Vamos promover o Ian ou vamos emprestar ele, que nem a gente fez com outros jogadores, que nem fez com o João Pedro, que nem fez com... sabe? E agora? Então para que serve a base? É só para vender? Produzir e vender, que nem fez com o Fernando? Será que a gente finalmente vai ter pratas da casa numa proporção aceitável, desejável, não é aceitável, né? Acho que desejável é o melhor termo, no time de cima? Eu acho importante. Faz uma diferença você ver um time jogando em altíssimo nível com jogador que tem total identificação com o clube. Então o trabalho que o departamento de base faz não é só de desenvolvimento técnico dos jogadores. Eles também desenvolvem a identidade do jogador com o clube. Então esses moleques, eles podem até ter sido corintiano, são paulino na infância, mas eles viram palmeirenses. Então, vocês veem eles cantando o hino antes dos jogos, TV Palmeiras vira e mexe, flagra esses momentos de concentração no vestiário pré-jogo, eles cantam o hino a plenos pulmões. São palmeirenses. Então desenvolveram raízes com o clube. A gente vê o Gabriel Jesus, sabe, vibrando com o Palmeiras lá da Inglaterra, até hoje. O cara é palmeirense. Sabe? É quase igual a um de nós. Eles nunca vão ser um de nós, porque eles ou são ou serão profissionais. E a gente está aqui porque a gente gosta mesmo. Então eles, se precisarem marcar um gol no Palmeiras, eles marcam. A gente não marca. Eles, se precisar, for jogar contra um dia, eles marcam. Por quê? Porque são profissionais. Mas são quase, quase iguais a gente. Então é muito bom para aumentar o vínculo da torcida com o elenco. É só vantagem você ter jogador que ama o clube no time de cima. Só que a gente não vê, né? A gente não vê o time de cima aproveitando a base. Chegou num ponto que essa colheita do time 20 realmente está muito proveitosa. Também tem isso, né? A gente viu o Gabriel Jesus, o Fernando, mas o pessoal, esses últimos times sub-20 do Palmeiras, eles não tinham jogadores assim, tantos jogadores no nível que a gente quer no profissional. Tinha jogadores bons ali, mas são jogadores que eles não estão no Palmeiras desde o começo do trabalho, né? Eles já chegaram meio prontos, não fizeram o trabalho desde os 11 anos no Palmeiras. Agora que vai começar a chegar no sub-20, no sub-17, no sub-20, jogadores que estão no Palmeiras desde pequenininhos. Por exemplo, o Luan Cândido, né? O Luan Cândido, eu acho que a primeira geração, esse pessoal que está com 16 anos agora, que está no Palmeiras desde os 11, 12, num trabalho seríssimo. Né? Então, eles vêm com a carreira inteira deles, já com esse modelo implementado. Então, vai começar a pipocar no time de Jesus. Agora, no sub-17, daqui uns 2 anos, no sub-20, uns moleques muito bons. E aí a gente quer ver esses caras entrando no time profissional, pelo menos fazendo parte do elenco e evoluindo junto para quando eles tiverem 22, 23 anos, maduros, fazerem o papel que está fazendo o Vitor Luiz hoje, que foi, como disse o Juliano, no Superchat. Aliás, vocês não fizeram Superchat nenhum hoje, né? São 2 ou 3 aqui. Tá ruim o Periscatos hoje. Vou tentar melhorar. Então... A base está indo tão bem, resultados tão bons, jogadores tão bons. Então, eu falei do Ian. O Ian, para mim, ele é muito bom. Mas muito bom. O Matheus Rocha ainda... Ele é bom lateral. Acho que tem pontos ainda para melhorar. É, jogar mais de cabeça erguida, por exemplo. Ter mais calma. O Ian não. O Ian parece pronto. O Ian me parece jogador pronto para jogar. Eu falei desses dois porque eles estão estourando a idade. Outro que está estourando a idade é o Anderson, o goleiro. É, por isso até que ele foi o titular esse ano. Eu acho que o Matheus, que foi reserva dele esse ano inteiro, é melhor que o Anderson, tecnicamente. Mas o Anderson, por estar estourando a idade, ele teve a preferência na hierarquia. Eu não sei se ele está num nível assim suficiente para subir para o profissional. Mas o Ian e o Matheus Rocha, acho que tem que subir. Para começar, sabe, puxar mesmo essa fila. E ó, tá começando a entrar moleque no time de cima. Pra chegar no ponto que a gente quer. O Palmeiras com um elenco de 32, 33 jogadores, sendo um terço da base. Um jogador de cada posição na base. Um goleiro, um lateral direito, dois zagueiros, um lateral esquerdo. E assim por diante, da base. Pra brigar. Não é só pra fazer o número, pra entrar ali quando um tomou amarelo e o outro tá lesionado, ah, põe a base. Não. Um de cada posição vindo da base para brigar, como é o Vitor Luiz hoje. Que o Vitor Luiz é uma exceção. É um menino que até não tinha tanta condição assim quando ele subiu. Era um lateralzinho comum que acabou evoluindo bastante. Muito bem. O Cosme está falando que tenta fazer o superchat, mas não consegue. Puta, eu não sei como faz. Eu não sei te ajudar. Ajudem ele aí, gente. Vocês que fazem superchat aí. Ajudem ele para explicar como é que faz. Certo, senhores. A base vai ter mais um campeonato ainda. A base, então, além desses campeonatos paulistas, todos que ganhou. Ganhou. O Sub-17 ganhou o campeonato mundial. O Sub-20 ganhou o Campeonato Brasileiro. Que mais? Ah, e ganhou mais uma porrada de campeonato internacional, né? Torneio internacional. Então, vira e mexe, esses moleques estão viajando. Sabe, jogando torneio no Japão, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Porra, parece que são 22 campeonatos este ano. 22 campeonatos, contando todas as categorias. 22 troféus. O recorde anterior era 18. E tem mais um que vai começar agora, que é um super campeonato. Um campeonato muito legal, que é a Copa Ipiranga. Que vocês vão ver no Sport TV, eles chamando de Copa RS, porque não pode falar Posto Ipiranga. Não pode fazer propaganda do Posto Ipiranga. Mas o nome do campeonato é Copa Ipiranga, porque é o cátio do Posto Ipiranga que patrocina, então tem que chamar de Copa Ipiranga, cacete. Tem que ter respeito pelo patrocinador, coisa que a Globo não faz, nem o Sport TV. Então eles chamam de Copa RS. Era o Campeonato Brasileiro de Clubes até 4, 5 anos atrás. Campeonato Brasileiro Sub-20. Aí a CBF falou assim, não, quem vai fazer o Campeonato Brasileiro sou eu. Tá? Então vocês fizeram extraoficialmente como Campeonato Brasileiro, vocês podem continuar fazendo essa competição do jeito que vocês quiserem, mas o Campeonato Brasileiro de Futebol, agora quem faz é a CBF. A CBF organizou, beleza, o Palmeiras ganhou esse ano, tá tudo certo, e eles continuaram fazendo a Copa RS deles, a Copa Ipiranga deles. E num nível muito forte, num nível muito bom. Então, quando eles começaram a fazer esse campeonato, eles pegavam times da primeira divisão. Então pegava os 20 times, ou sei lá, 16 times entre os 20, os mais populares, e fazia um campeonato como se fosse um brasileirão. Como agora eles não precisam, eles não têm mais essa de campeonato brasileiro, eles começaram a botar time estrangeiro. E esse ano tá sensacional essa Copa Ipiranga, porque eles pegaram os 12 times brasileiros de maior camisa, obrigado ao Dimple Saxões pelo superchat. Eles pegaram os 12 times de maior camisa do Brasil, então são os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Pegaram 4 da Argentina, Boca, River, Racing Independiente, só. Pegaram 2 do Uruguai, Nacional e Peñarol. Acho que pegaram o Defensor também. E pegaram um do México, que é o Toluca. Aí eu não sei qual foi o critério para pegar o Toluca. Mas, tirando o do México, todos os mais populares de Brasil, Argentina e Uruguai. É um puta campeonato, é uma mini Libertadores, praticamente. Então, assim, é um puta campeonato. Então, são 8 times, 12 times do Brasil, 4 da Argentina, 16, 3 do Uruguai e um do México. São 20 times divididos em 4 grupos de 5. Vão jogar todos contra todos, são 4 jogos. Saem os 2 melhores de cada grupo. Emparelha ali, faz quartas de final, semifinal e final. Puta campeonato. Vai começar depois de amanhã. Palmeiras estreia contra o Vasco. Vai passar no Sport TV. É um puta campeonato. Então, para fechar a temporada, o time sub-20 do Palmeiras vai jogar. O time sub-20 do Palmeiras que já está contratando. Então, a gente viu ontem no jogo contra o São Paulo, 3 contratados novos, o Cezinha, o Thiago Alves, que é um volante, o Cezinha é ponta, e teve um menino que ficou no banco que não entrou. Mas já são caras novas, já pensando na temporada de 2019. Então, a base fazendo um campeonato espetacular. Vamos esperar aí que ganhe essa torneio, que é muito legal. E vai dar uma rodagem também para a molecada. Vamos pegar uns jogos cascudos, né? Contra Boca, River, Nacional, Peñarol. Sempre bom fazer esses jogos desde cedo. Por quê? Porque a gente quer esses moleques jogando Libertadores de verdade para a gente daqui a alguns anos. Não é isso? Caramba, meu, 300 pessoas no Periscato. Isso é muito bom, hein? Vamos para as perguntas? Vamos ver o que vocês estão falando? Agora é a hora de vocês aqui, ó, vocês aqui. Vamos lá. Muito bem, caros dromedários. Primeira pergunta. O César pergunta se o Maurício vai conversar com o grupo do Genaro para acalmar. Assim, não sei. Acho que não. Acho que o máximo que pode ter é uma reunião para fazer... Se ele levar a sério essa proposta da Black Star e realmente quiser ver o que está acontecendo, eu acho que no mínimo ele vai falar: e aí, Genaro, o que é isso aí que você trouxe? É o básico, né? Agora, reunião política para pacificar, para, sabe, comer pizza, não. Não vai rolar. Você sabe dizer se o Palmeiras instalou o SAP? O SAP não é um programa que você instala, né? Vamos instalar aqui. Não é bem esse termo. Mas sim, o Palmeiras implementou o SAP. Claro, alguns módulos mais relevantes. Está se tornando um clube administrativamente cada vez mais ligado a processos e não dependente de pessoas na parte administrativa. Isso é muito importante, mas ainda tem muitos processos que dependem de pessoas. Isso eu tenho por relatos de conhecidos que estão na administração do Palmeiras, pessoas que eu conheço. Então ainda tem coisa para melhorar, tá? Era uma coisa que deveria ter sido melhorada nessa última gestão, nos últimos 2 anos, e ao contrário, regrediu, tá? Muitos processos regrediram por conta de política. Então, quanto mais você adequa o sistema administrativo de uma organização a uma ERP, menos dependente de pessoas você fica e menos dependente de concessões políticas você fica. Como uma das tônicas da gestão do Maurício Gagliotti foi intensificar a política, ele teve que desfazer muitos processos que já estavam bem encaminhados. Então, regrediu. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que ficar... Mas aí que tá, a gente não tem como ficar atento e cobrando, porque como é que você fiscaliza isso, né? É só não ouvir falar, sabe, aquele papo de cocheira, e não é muito objetivo isso, né? É difícil. O Carlos Muraki pergunta, eu não sei se é Muraki ou Muraki, eu acho que é Muraki. Ele pergunta se eu acho que se o Paulo Nobre tivesse candidatado, ele ganharia. Ah, ganharia. Do jeito que foi ainda, eleição apertada. Apertado não, mas pela diferença que houve, eu acho que ele ganharia. A presença física dele é outra coisa, né? O Genaro não tem o peso de ter sido um presidente campeão. Acho que o resultado teria sido bem diferente. O João Orsini fala assim: é evidente que a parceria com a Crefisa um dia irá se encerrar. Qual seria o cenário ideal para esse acontecimento, pensando no bem do Palmeiras? Que as receitas do Palmeiras estivessem equilibradas nesse dia. Que quando a Crefisa sair, não faz diferença. Quer dizer, diferença faz, mas não torna o Palmeiras... não faz o Palmeiras deixar de ser competitivo financeiramente. Não desequilibra as finanças do Palmeiras. Uma coisa é você perder uma receita. Tudo bem, você fecha uma torneira, fecha outra, fazer uma, esse ano aqui não vamos, né, gastar o que a gente está acostumado, mas continuamos. Sabe? É uma coisa você. Você tem lá teus rendimentos. Você ganha lá seus 15 mil reais por mês. E de repente você é demitido e consegue um emprego quando você vai ganhar 12. Você vai morrer de fome? Não. Você vai... Você só não vai trocar de carro todo ano. Você só não vai, comprar aquele whisky escocês, sabe? Todas aquelas garrafas todo mês. Você dá uma enxugadinha aqui, uma enxugadinha ali e você continua vivendo bem. Não é isso? É esse o cenário. Que você perca, numa saída da Crefisa, que você perca o quê? 20% do seu orçamento, que você eventualmente vai repor com outro patrocinador não tão poderoso, mas que cobre ali parte do buraco, ó, tá beleza. O que não pode é você concentrar 50%, 60% da renda na Crefisa, aí quando ela sair, fudeu. Né? Então, por isso que a gente fala, o desafio dessa gestão é manter o equilíbrio entre as receitas, para que no caso de uma eventual saída da Crefisa, a gente não tome um tombaço. Eu tentei dar uma de Joelmir agora, sabe, falar na economia, lógico que eu não tenho 1% da categoria que o Joelmir tinha, mas tentar mostrar num exemplo corriqueiro o que pode acontecer, quais são os cenários que podem acontecer numa eventual saída da Crefisa, que, como você disse, vai sair. Mais cedo ou mais tarde, a Crefisa vai sair. Não vai ficar até 2100 no Palmeiras. Quando ela sair, o Palmeiras tem que estar preparado, tem que estar pronto. Então, a minha preocupação com a Crefisa, com esse ganho excessivo de poder da Crefisa, não é com o momento enquanto a Crefisa está no Palmeiras. É no que ela vai transformar o Palmeiras... E o que pode acontecer na hora da saída. É isso que eu gostaria muito que as pessoas entendessem. Porque é muito fácil chegar e falar assim, o Verdaz é contra a Crefisa. Esse cara merece ter o Tirone de presidente. Não é isso, gente. É claro que eu gosto do patrocínio da Crefisa. O que me preocupa é o rumo que as coisas estão tomando e como vai ficar quando a Crefisa sair. Como levantou aqui o João. Muito bem colocada a pergunta. Espero que vocês tenham entendido bem esse exemplo, essa tentativa patética aqui de emular o Joelmir Betting, grande Joelmir. Deixa eu ver aqui. O Dario Torres perguntou se esse processo de se manter no topo, que é o mais difícil, que essa manutenção não passa pela base. Exatamente esse último assunto que eu puxei, né? Acho que você fez essa pergunta antes de eu falar sobre a base. Claro que faz. Tiago. Acho que um dos papéis do Matos pode ser conseguir negócios vantajosos com os bons jogadores da base que não tiverem espaço no principal. Afinal, todo ano tem uma safra nova. Concorda? Claro. Claro, pensa que você está fazendo uma colheita e você vai fornecer, você tem lá a sua plantação de tomate. Aí você tem lá o tomate, aquele tomatão bonito, né? Alguns vão sair naquele puta nível. Alguns vão sair bons, muito bons. E uns vão sair ali, lá, já com carunchinho, já meio amassadinho. Esses que saem meio amassadinho, esses você se desfaz deles. Você vende barato, você encaminha, deseja boa sorte, que, né? Os bons, muito bons, você tem dois caminhos para eles. Que é, ou você aproveita eles no time principal, colhe o fruto esportivo de ter moldado, né, de ter plantado, de ter colhido, tudo bonitinho, ou você vende direto, como aconteceu com o Fernando. Ninguém quer que aconteça isso de novo, né? Todo mundo quer que esses muito bons, tipo Gabriel Jesus, eles passem pelo time de cima, brilhem, ganhem títulos para depois serem vendidos, se for o caso, hein? Porque eu acho que o Palmeiras tem que pensar na seguinte direção. A gente tem que ser, querer ser o topo da carreira do jogador, não um degrau para o cara ir para a Europa. É isso que o Palmeiras tem que desejar ser. O moleque, quando ele começar a jogar bola aqui, o que você quer fazer? Ah, eu quero ir no Barcelona, quero jogar no Manchester United. Não. A gente tem que mirar, chegar num ponto onde o menininho vai falar assim, eu quero jogar no Palmeiras. É isso que a gente tem que ser. E para isso tem que aproveitar os jogadores da base. E aí você tem aqueles tomates que estão assim, quase bom, mas que tem lá, sabe, tem um risquinho ali, tá, não tá aquela boniteza toda. Esses são aqueles que eu acho que o Matos tem que trabalhar bem. Não, a gente não faz questão que eles passem pelo time de cima do Palmeiras. Um exemplo, posso dar um exemplo? Ah, não vou dar porque eu não acho legal. É base, não posso fazer isso com o menino. Mas vamos lá, um jogador que é bom, mas não é bom o suficiente para entrar no nosso time de cima. Eu acho que teria alternativas melhores. Seria melhor recorrer ao mercado do que apostar nele. Pô, esse você vende. Esse você vende para um mercado intermediário da Europa. Então você vende para um Siena da Itália. Você vende para um West Ham da Inglaterra. Sabe? É, para times que esportivamente estão num patamar mediano, mas que eventualmente, aí que sim, aí entra a habilidade do empresário, né, de contato com o empresário. Você, porra, você faz um negócio com o cara, ó, vamos fazer um negócio aqui e tal, mas esse cara da nossa base aqui você vai levar para pôr onde você quiser. Aí o cara põe lá no, sei lá, no Saint-Étienne da França, sabe? Tá cheio de jogador brasileiro novo que vai direto. Então o Matos tem que abrir essas portas também, que vai ser também vai ser fonte de renda do Palmeiras. E vai que esses moleques evoluem lá. Toda vez que eles mudarem de time, entra dinheiro para o Palmeiras. Então faz parte de colher os frutos da base, esses movimentos também. Toda vez que esses moleques da base, mesmo que não sejam aproveitados no Palmeiras, virarem jogador de verdade e forem para a Ucrânia, forem para, sei lá, vão jogar na Turquia, na Polônia. Toda vez que eles mudam de time, vem um tequinho pro Palmeiras. Imagina se você tem lá 100 jogadores mudando de time toda hora, entrando dinheiro toda hora no Palmeiras. Isso é importante também. Aí o César Silva já tá perguntando sobre Eric, Rafael Veiga, Zé Rafael. A gente vai fazer um periscato só para falar da barca. Da formação do elenco de 2019, sexta-feira, combinado? Vamos falar só sobre isso. Agora tá liberado, né? Especulação, quem te manda embora. Agora a gente já foi campeão, agora a gente pode falar. Ah, o Dimple Saxões, ele fez um superchat. O superchat não entrou na pergunta. Ele quis fazer a pergunta aqui, ó. Será que veremos Vitinho e Arthur jogando contra o Vitória? Puta interrogação, né? É, não, eu, como eu falei ontem na transmissão, eu já colocaria todo mundo de férias. Principalmente os jogadores que vão ser aproveitados pro ano que vem. Férias, férias, férias, férias. Vai descansar para se apresentar mais cedo, para já começar a preparação mais cedo. Agora, eu não sei qual é a programação que o Filipão tá pensando. Tem a questão de ser uma festa, de entregar o troféu, então todo mundo vai estar presente. Tem tudo isso para ser levado em conta, né? Agora, isso não impede dos caras botarem o uniforme, saírem na festa, saírem na foto, né? Aparecerem na festa ali, levantar o troféu, volta olímpica, mas não jogar. Não sei. Realmente não sei. Eu, por mim, já liberava os caras para viajar. Vamos tirar férias, já compra passagem e vai embora. Para se apresentar aqui, sei lá, no dia 2 de janeiro. Vários perguntando, vários. Então quem escreveu isso foi o estagiário. Tem vários perguntando se eu acho que o Ian pode substituir o Dudu no futuro. Ah, não ponham esse peso nos ombros do menino. Não podemos criar essa expectativa. A gente pode ter o desejo que isso aconteça. Mas colocar esse peso nos ombros dele, eu acho que é uma burrice muito grande nossa se a gente fizer isso. Não vamos fazer isso. O Ian nunca vai ser o novo Dudu. O Ian vai ser o novo Ian. Tá? E vamos ver até onde ele pode ir. O Fabiano Fernandes está querendo saber sobre a importância do Beluso na construção da arena. Ele foi importante. Ele foi um dos caras mais importantes. Não foi o responsável, tá? Mas ele foi um dos responsáveis. Tá? E na época ele era diretor de planejamento. O presidente era o Afonso Della Monica. Claro que foi uma equipe que girava em torno do Beluso que acabou fazendo a aproximação com o Walter Torre. Mas foi na gestão Della Monica, o Della Monica que articulou para que isso acontecesse. E aí teve aqueles políticos do Palmeiras que começaram a jogar contra. Então ele mencionou nessa entrevista nominalmente dois, que é o Gilto Avalone e o Piracy de Oliveira. Puta, dá até urticária, né? De verdade, deu umas coceiras aqui em mim, só de falar o nome desses dois. Ó, o Palmeiras tem que... se livrou desses dois, né? O Gilto ainda é ativo no COF, leal ao Mustafá. Sendo que eu já vi ele xingando o Mustafá na minha frente várias vezes. Então hoje ele tá pendurado no Mustafá. Agora que o Mustafá tá com cada vez menos poder, talvez ele... Na verdade, o Gilto não tem pra onde correr, né? Porque ele acabou se tornando uma figura contraproducente em qualquer aspecto político dentro do clube hoje. Ter o Gilto ao seu lado... O Gilto já foi um homem bomba, né? Ah, você precisa dar uma agitada ali, é bom você ter o Gilto do seu lado. Agora não. É, e o Piracy sumiu. Você vê, quando o negócio fica bom, esse tipo de gente sai fora, né? E o Beluso mencionou esses dois, que foram dois caras que... os que mais lutaram contra a construção do Allianz Parque. E a gente vê que o Allianz Parque hoje é o principal pilar desse ressurgimento palmeirense. Porque foi graças ao Allianz Parque que o Avante ficou forte. Graças ao Allianz Parque a gente tem bilheteria forte, Avante forte. Então, assim, 40% da receita vai estar ligada à existência do Allianz Parque. Fora as outras receitas que vêm também do Allianz Parque. O Palmeiras tem 5% de tudo que é evento que a W Torre faz no Allianz Parque, 5% é do Palmeiras. 5% até o ano que vem. A partir de 2020, 10%. Que é um contrato progressivo. Então, sem dúvida, é muito mais importante que a Crefisa ou o Allianz Parque. Mas muito mais. Então todo mundo fala, é a Crefisa, é a Crefisa. Não, é a Allianz Parque. E o segundo rebaixamento do Palmeiras fez parte do sacrifício feito para a gente ter o Allianz Parque. Então talvez o Palmeiras não tivesse sido rebaixado em 2012 se a gente não tivesse dado esse passo na nossa história. Mas talvez a gente não estivesse tão forte como a gente está hoje. Então o rebaixamento de 2012 ele acaba sendo um sacrifício importante que o clube fez. Não precisava ter sido rebaixado, tá? Não estou justificando o rebaixamento. Podia ter se mantido dignamente na primeira divisão com campanhas medíocres. Mas pelo menos sem cair, né? Isso dava. Mas enfim, foi na verdade uma consequência de um aperto no cinto que foi muito necessário, né? O Palmeiras jogando sem estádio e tal, acabou caindo. Mas os frutos estão sendo colhidos agora. Então o Allianz Parque é... todo mundo fala em Era Crefisa. Desculpa. É Era Allianz Parque. Tá? Eu acho que esse seria o nome correto. Uh, O Cleiton quer saber se eu acho que o Filipão vai manter o mesmo modo de jogo pro ano que vem. Já que seremos o time a ser batido, seremos o time mais estudado. Então, esse é um desafio do Filipão e do Paulo Turra, né? Esse jogo vertical, ele é manjado. Ele não é difícil de ser marcado. Uma vez que ele fica manjado, você marca. Ó, vou me preparar para jogar contra o Palmeiras. Principalmente num mata-mata, isso pode ser fatal. Aliás, já foi esse ano, né? No brasileiro é mais difícil, porque ninguém treina para jogar só contra o Palmeiras no brasileiro. Todo mundo treina o time para jogar da melhor forma possível todos os jogos. Agora, quando você tem um confronto marcado contra o Palmeiras no mata-mata, você naquela semana você treina especificamente para enfrentar aquele tipo de jogo. E o jogo vertical do Palmeiras é facilmente marcável, se você estudar e fizer um esquema específico para pegar o Palmeiras, você mata o Palmeiras. Ou você torna, pelo menos, você torna a função do Palmeiras bem mais difícil. É que mata, né? Mata, não é. Ah, vou lá e mato o Palmeiras. Não mata, não é assim. Mas um time bom, um time forte, que estude o Palmeiras e que faça um esquema específico, tem condição, como teve o Cruzeiro, apesar que contou com a ajuda da arbitragem, como teve o Boca. E é por isso que o Palmeiras teve sucesso no brasileiro e não teve no mata-mata. Isso pode se repetir no ano que vem? Pode. Então, qual é o desafio do Filipão e do Paulo Turra? É ter um esquema alternativo. Não vamos esquecer que a gente está só com 4 meses de trabalho. Começou em julho e nós estamos em novembro. Então, são 4 meses de trabalho. A gente sempre defende a manutenção do treinador, que é para dar esse tempo de criar a identidade. E a identidade do Palmeiras, qual que é hoje? A identidade principal, é o que a gente sempre fala. No começo você tem que fazer a identidade principal. Ó, esse aqui é o jeito do Palmeiras. Agora você tem que ter um plano B e um plano C, para quando você ficar manjado. A partir do momento que você tem um plano B e um plano C, ó, agora o jeito da gente jogar não vai ser mais A, vai ser B. Tipo, vira uma chavinha. Tá? O jeito de jogar agora vai ser outro. Quando a gente vê que o outro time marcou, tá tudo bloqueado, puxa, muda. É claro, você tem que ter jogadores que entendam muito bem os esquemas táticos a serem propostos, que estejam entrosados tanto num quanto no outro esquema, e que o Filipão faça assim, ó, mudamos pro plano B. Então, sem mexer em muitas peças, você troca um ou dois jogadores, o resto se adapta, você começa a jogar de outro jeito, você mata a marcação do adversário. Aí você impõe uma dominação técnica em qualquer campeonato. Aí você ganha tudo que é campeonato. Então é nessa direção que eu acho que o Palmeiras tem que começar a caminhar agora. Diversificar as formas de jogar para ter dois ou três até planos de jogo diferentes. Para usar o que tiver mais adequado para cada adversário. A ponto de você não se tornar previsível também para o adversário. O adversário fala assim: puta, qual Palmeiras que eu vou enfrentar? Você conseguindo criar esse tipo de, chegando nesse nível de excelência esportiva, aí você fica imbatível. Aí você fala: a gente só perde naquelas coisas de futebol mesmo, aquelas coisas, uma ventania, que nem deu no Paraná, que aí nivela. Mas tirando isso. Aí você faz o que o Paris Saint-Germain está fazendo na França, por exemplo. Que nem é tanto por diversificação tática, né? Mas por diferença técnica. Mas o Palmeiras tem que caminhar nessa direção. Manter uma diferença técnica implica num poder financeiro, assim, ter o triplo do orçamento do segundo colocado. É o que o Paris Saint-Germain tem na França. O Palmeiras não vai conseguir essa diferença financeira. Então tem que conseguir essa diferença na técnica. E aí sim, na tática, né? E aí sim você, mantendo um grupo que esteja, sabe, porra, afinadinho com esquema A, esquema B, esquema C, que saiba, sabe, trabalhar bem nos três, pode vir qualquer um. Ah, chega, né? Puta, já passou da hora, passou bastante. Para um periscato de quarta-feira tá ótimo, né? Então é isso aí, rapaziada. Sexta-feira a gente volta, tá? Periscatos normal, para falar da barca, para falar... Vocês adoram, né? É o periscato das carcinhas molhadas. Vocês ficam todos de calcinha molhada. Reforço, reforço. Vocês adoram. Então vamos fazer um... Só para falar de reforço, de dispensa eventuais. Então eu vou fazer a minha listinha de dispensa aqui. Tem polêmica, já aviso que tem polêmica. Vai ter polêmica. E para discutir esses nomes que estão sendo ventilados. Aí a gente vai poder especular bastante, tá? Eu não gosto muito porque aumenta o preço, tá? Mas quando o nome já está muito forte na imprensa, aí eu não vejo mal nisso. Nesse momento não tem nenhum, né? Mas até lá pode aparecer. Então, nomes que estiverem sendo ventilados forte na imprensa, aí a gente vai falar porque é inevitável, tá? Agora, bizuzinho, ouvi falar, não sei o que não. Isso aí a gente não fala. Combinado? Então é isso, pessoal. Obrigado pela companhia. Até a próxima sexta-feira. Periscatos polêmico. E nos vemos. Amanhã eu vou descansar um pouquinho. Combinado? Valeu, rapaziada. Mas tá ao vivo ainda, né? Tá ao vivo?